joga do bolo que mais tá feliz. Pra apaixonar seu coração, Zé Vaqueiro, Natã e o Rei Vaqueiro. É Zé Vaqueiro, o Natã e o Rei Vaqueiro. O Rei Vaqueiro tá feliz. Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro. À meia-noite tô aí em ponto, daquele jeito pra gente se amar. Eu sei que cê tava carente, pois já me falou. Mas a verdade foi eu quem gostou quando a gente fez amor. Olha que eu sei, você já tá carente, pois já me falou. Mas a verdade tá quando a gente fez amor. Solta a voz e diga, cê tem meu WhatsApp. Quando der montado, esse cê de saudade, esse cê de carente, o lembrar da gente. Quando só para a sala, na rede amara, dentro do banheiro, embaixo do chuveiro, tô na sua cama. A gente vai, a gente faz amor. Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro. À meia-noite tô aí em ponto, daquele jeito pra gente se amar. Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando, e você sabe ficar disfarçado, o seu marido não notar. Ei! Olha que eu sei, você anda carente, pois já me falou. Mas a verdade foi eu quem gostou na dancinha. Mas a gente fez amor. Pensa em casa, vem! Se eu tenho meu WhatsApp, quando der vontade, se sentir saudade, se sentir carente, vou lembrar da gente. Me chama que eu vou. Vou nos amar na sala, na rede armada, e dentro do banheiro, embaixo do chuveiro, tô na sua cama. A gente faz amor. Seu coração, oh, oh. E a gente faz amor. Que pancada, hein, meu filho? Que pancada, meu amigo.